midianitas, o seu povo irá livrar. Me lembro agora de Davi, lá no campo entre as ovelhas, por seus irmãos foi desprezado, sem por todos humilhado, mas Samuel. Promessa dele se cumprirá. Não pense que o Senhor te é.